amigos, estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico e Revista, o espaço dedicado à educação básica. Esse espaço é dedicado a professores, alunos da educação básica. Aqui professores mostram seus projetos pedagógicos, alunos mostram a sua arte, mesmo o seu intelecto, né, as suas ideias, enfim. É um espaço dedicado à educação básica. E hoje nós trouxemos um amigo, um querido amigo nosso aqui, o Vladimir Bertapelli, que é mestrando em antropologia, que está fazendo um trabalho muito interessante com os índios Guarani, né? E nós temos aqui também no estúdio a professora Maíra de Andrade Medina, professor Clésio, com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. E vamos iniciar aqui o nosso papo hoje com o querido amigo Vladimir. E aí, Vladimir, como é que está o seu trabalho lá? Tudo bom? Olá a todos, né? Olá, Toninho. Olá, Clésio, Maíra, Lucas. Lucas, ô Lucas, me perdoa. Também, olá também aos ouvintes, né? Bem, o trabalho tá. Tô ainda no processo, né? Acabei de chegar de campo, né? Fiquei fora os outros, contabilizando 5, 6 meses. 6 meses, né, de campo. Né? Semana passada eu fiquei. Ou melhor, fiquei 2 semanas, né? Numa outra aldeia, lá no município de Miracatu, né? Vale do Ribeira, né, no caso é um grupo Guarani, né, que dentro dos grupos Guarani tem os subgrupos, né, no caso ali são os Tupi, né, que é um outro grupo que é diferente do grupo com o qual eu também estou trabalhando em Peruíbe, né, na Piaçaguera, que são Tupi-Guarani, né? Boa tarde, Vladimir. Pô, cara, tava com saudade de você. Eu também, tava Nossa, com saudade faz, de você. Faz falta os nossos papos intelectuais lá na escola, cara. Você faz falta lá. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Maíra. E como é que é viver com os índios, Vladimir? Descreve para os nossos ouvintes como é que é. Você vive com eles? Você vai do seu jeito ou você é de... Você tem que ficar igual eles lá, o vestimento, essas coisas? Bem, no caso do... no caso dos povos Guarani, é bem diferente com relação a outros povos, né? No caso dos grupos G, né? Que é mais na região daqui do centro-oeste... Ou então também é bem diferente dos amazônicos, né? Que é um outro grupo, né? São, enfim, há mais de 200 línguas, né, indígenas no Brasil, né? E o Tupi é, ou melhor, o Guarani, né, é uma delas, né? E viver com eles é uma experiência interessante. É algo que é encontrar o outro, né? Era algo que eu precisava, né, para minha vida, né? De sair dessa sociedade da qual vivemos e ir para uma outra sociedade, mas da qual eu também não está tão distante da nossa, né? Porque eles estão adquirindo os nossos hábitos e estão perdendo deles? Não. Os Guarani é um povo que foram os primeiros povos a ter contato, né, com o branco, né, ou como eles chamam, os juruá, né? E a juruá é boca cabeluda, né? Tem outros nomes que eles dão, né? Mas lá eles não me chamavam de juruá, era o timoi, né? Timoi é o estrangeiro, é o mais velho, o que vem de fora, né? E fora outros nomes que eles vão dando ao longo, né, da... Como é que é a economia deles lá? Não sei se pode falar em economia, né? Então... Cidade indígena, mas... Não, pode sim, tem uma economia, né? Cada aldeia é um caso, né? Mas a gente pode falar de uma forma geral. No caso dos Guarani, com quem eu tenho trabalhado, os Tupi, né? Muitos são professores, né, dão aula, tem a escola indígena, né? Outros são agentes de saúde, da qual, através desses trabalhos, eles retiram o seu sustento, né? Muitos também trabalham fora, né? Outros também trabalham no dia a dia, na aldeia, na agricultura. Enfim, é bem dinâmico, tem uma relação também com a cidade. Muitos vão para fora para obter algum dinheiro, o que eles não conseguem obter na terra, né? Eles conseguem através da venda de material, artesanato, palmito, né? Que eles cultivam palmito, no caso lá do Vale do Ribeira, é o pupunha, né? E a dinâmica econômica é essa, né? Então, vivem em famílias separadas, né? Não existe uma... No caso dos Guarani, bem diferente dos amazônicos, né, as aldeias, elas são constituídas por famílias, né? Geralmente são parentes, né? É uma parentela, né? Mãe, irmãos, pais, né? Os tios, os avós, e todos vivem próximos, né? Bem diferente daquela imagem que a gente tem dos amazônicos, o formato da aldeia, que geralmente é circular, sobretudo os Gs, né, também, do centro-oeste. Os Guarani não, as casas, elas estão... estão espalhadas ao longo da terra, né? Da terra indígena, né? Mas ela tem uma lógica, né? Para quem vai pela primeira vez, acho que é desorganizado, mas não. Tem uma lógica social. E qual que é essa lógica? É de que há uma casa principal, né? Que é a casa dos mais velhos, né? E em torno dessa casa tem os filhos, os genros, e por aí vai, né? Os tios, e assim vai. Quanto mais distante, significa que o grau de parentesco é mais distante, né? Existem aqueles rituais de iniciação ainda? No caso dos Guarani, tem, mas o que eles chamam deixa eu lembrar aqui, é o Nimoguaraí. Né, que é o batismo, né, que a gente pode, traduzindo para a nossa cultura, seria chamado o batismo, né, dado no Nimoguaraí o nome à pessoa, né, ou melhor, às crianças. Né, e geralmente é no período da colheita do milho, né, que geralmente é no final, no começo do ano, né, em janeiro. E a hierarquia? Ainda existe aquela hierarquia? Por exemplo... Cacique, pajé e toda essa hierarquia que a gente sempre vê. Então, esses termos cacique, pajé, são termos que foram impostos, né? Sobretudo, por exemplo, no caso do cacique, vem de cacicado, né? Que era um termo encontrado pelos espanhóis na América Central. Aí depois isso daí foi estendido para outros povos. Eles usam esses termos, mas é mais para poder comunicar, para se fazer entender com relação aos brancos, né? No caso, o cacique, eles chamam de Morubixaba, tá? E o pajé é o Tiramoi, né? O Tiramoi já é uma outra... Dentro dessa palavra tem uma série de significados, que geralmente é o mais velho, aquele que conhece, e por aí vai. Né? Uhum. E já que a gente estava falando, desculpa cortar, mas já que a gente estava falando da questão da imagem, como que se reduziu toda essa diversidade de vários grupos que você falou no termo índio para a gente? Por que a gente conhece tão pouco dessa relação que é ancestral, né? Uhum. Aí nós vamos fazer um intervalo musical, tá? E na volta você responde, por favor. We'll be right back. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico Revista. Hoje aqui com o professor Vladimir Bertapelli, que é mestrando em Antropologia pela Unesp, né, que está fazendo um trabalho junto à aldeia Guarani. Né? Uhum. E temos aqui também no estúdio o Lucas Vitor Dias, que é um aluno da terceira série do Ensino Médio da Escola Álvaro Guião, a professora Maíra de Andrade Medina, professora também do Álvaro Guião, professor Clésio, e estamos aqui conversando sobre esse trabalho que o Vladimir está desenvolvendo junto aos guaranis. E no bloco anterior, Maíra, você perguntava sobre... Eu perguntei como que foi reduzida a diversidade cultural desses grupos ao termo índio, né? Que expressa, pelo menos no meu entender, um desconhecimento e, de alguma forma, de uma ancestralidade nossa, né? Uhum. Então, esse termo índio, ele veio com a colonização, né? Ou melhor, né? Com a invasão, né? Portuguesa e espanhola, né? E também francesa, né? Não pode se esquecer, né? Que, na verdade, pegando lá as aulas de história, né? O termo índio foi por conta que... Do erro histórico. Um erro histórico, né? Ao qual o nosso Colombo, né? Uhum. Ele achava que tinha chegado às Índias, né? Aí, então, passou a identificar todo aquele... os nativos da região, né? Ou melhor, do novo continente... Não é tão novo assim, né? De índios, né? E esse termo, ele acabou ficando, né? Ao longo da nossa história, né? Ou melhor, da história dos povos ameríndios, né? E, como você falou, esconde uma diversidade que é tremenda. Ainda hoje, como eu havia dito, né? No Brasil se fala mais de 200 línguas, né? Indígenas. E, por exemplo, os Guarani, né? Eu falo Guarani, não, os Guarani, não por uma convenção dentro da Associação Brasileira de Antropologia que identifica sempre no singular, né? Os povos indígenas, né? E, no caso dos Guarani, há uma diversidade também. No Brasil, há três grupos... Né? Que são os Kaiowá, né? Os Beá, né? Que também é ali do litoral e também daqui da região do interior de São Paulo, e os Tupi e Tupi-Guarani. Né? Aí no caso dos Tupi-Guarani, com quem eu trabalho mais, já é muito mais interessante, porque essa identidade Tupi-Guarani já indica o quê? Que é uma junção, na verdade, foi um aumento de grupos, de parentelas tupi com outros grupos guarani. Aí daí surgiu essa identidade tupi-guarani. E eles mesmos se identificam como índios misturados, né? Assim como também outros povos que usam também esse termo de mistura, né? Que são os pataxó, lá do Nordeste, e por aí vai, né? O que tem sido feito nas aldeias, Vladimir, para a preservação da cultura? Olha, primeiro, assim, a questão da cultura, né? A cultura, ela não é estática, ela está sempre em movimento. A gente tem uma visão distorcida do que o índio, o indígena, o guarani, que não usa suas roupas tradicionais, significa que não é mais índio. Não é verdade, né? Há um modo de ser indígena, guarani, xavante, e é isso que os identifica. E os identifica através do quê? Da língua, dos costumes, e vai. Agora, responder a essa questão da cultura, que também é um termo nosso, né? Que também foi, eles também sabem usar muito bem esses termos, né? Eles têm consciência de que é preciso se identificar, né? Mostrar a sua diferença, né? Através do quê? Da língua, né, das tradições na casa de reza, né, que também eles não chamam casa de reza, né, que a casa de reza seria o que como posso falar. Eles chamam de Ogatsu, né, entre os Tupi, né, e os Tupi-Guarani. Os Mbiá, eles chamam de Opã, né. Mas isso são termos que vêm da cultura deles, né? E a gente tenta traduzir como casa de reza, né? Uhum. E ela ocorre através da... as manifestações ocorrem, culturais, acontece ali na vida religiosa, né? No dia a dia também. E, sobretudo, na escola, né? Hoje, que antigamente a escola era algo... repressor, era um instrumento de repressão do Estado e da Igreja, né? Sobretudo logo no começo da colonização, lembrando o que os padres jesuítas, né, fizeram, né? E também o que o Estado fez com uma maneira de integrar, entre aspas, né, transformar esses povos em fiéis ou então trabalhadores, né? Hoje em dia, desde a década de 80, né, com a Constituição de 88, mudou essa visão, né, de escola indígena. Tanto que há uma diferenciação entre educação indígena e educação escolar indígena. Traduzindo isso, o que significa? Que educação indígena é algo que é criado por eles. Eles são protagonistas do aprendizado, né? E a educação escolar indígena era o que foi caracterizado durante todos esses anos, ou melhor, séculos de repressão, né? Via Estado e Igreja, né? Hoje, há o que eles chamam de uma educação diferenciada. Os professores indígenas, como eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de algumas professoras indígenas nas aldeias que eu participei, que eu fui, né? Eles chamam os mais velhos a atuar na escola. O menino, os garotos, eles aprendem não só as matérias que a gente, do mundo dos juruá, né? Os signos e os códigos nossos, né? Mas também aprendem os signos e os códigos da própria cultura deles, né? Como que? A língua, a oralidade, a caça, a pesca, o artesanato. E fora outras coisas que vai acontecendo no dia a dia, né? A dança também, que é uma coisa que eu tenho trabalhado, a alimentação também, que é uma coisa que eles estão retomando, né? Ou, por exemplo, há uma briga enorme dos mais velhos, dos tiramões, né? Com relação à alimentação. E os professores estão atentos a isso, né? E, sobretudo, os mais jovens, são professores jovens. Bom, desculpa te cortar, mas... No terceiro ano do colegial, em sociologia, a gente aprende sobre movimentos. E movimento indígena, você pode falar a respeito da importância do movimento indígena e também a questão de reservas indígenas, por exemplo, a Raposa, Serra do Sol... O que você poderia falar, se você trabalhou a respeito disso? Olha, dentro desse contexto que eu estava falando, da educação, já é um movimento. Já é um movimento político dentro. Por exemplo, o que eles chamam lá, muitos professores, né? São lideranças, né? São grandes lideranças ali, que não só local, mas, né, é regional. E através desse movimento de afirmação da identidade... no caso Guarani ou qualquer outra etnia, já é um movimento político, né? Olha, o ano passado foi emblemático e esse ano também, né? Vai ser emblemático, já está sendo emblemático para o movimento indígena. No ano passado houve várias demandas por parte de ruralistas, ataques de ruralistas, empresários, com relação aos direitos dos povos indígenas, né, que tá garantido na Constituição, que foi uma, não foi dado de graça, foi uma luta dos grupos indígenas lá da década de 80, que se fizeram presentes, não só eles, mas também os antropólogos, ambientalistas, enfim. Houve naquela época um grande movimento para valer os direitos constitucionais, né, desses povos, né? E o ano passado houve vários ataques, a gente ainda está nesse processo de ataque, mas também há o contra-ataque, né? Por exemplo, houve aquela imagem que pintaram de vermelho a estátua dos bandeirantes, que particularmente é um mau gosto, né? Aquela estátua, as bandeiras, né? Que não sei se os nossos ouvintes sabem, mas os bandeirantes foram os assassinos, aqueles que entravam nas aldeias, matavam mulheres, crianças, escravizavam os homens. E a gente até hoje tem nomes de rodovias com nomes de assassinos, né? E hoje o que a gente observa? O movimento indígena ele está mais forte por conta desses ataques. Há um contra-ataque, né? Ou seja, semanas atrás teve o famoso Assina Cardoso, né? Que é no caso, esse Cardoso é o ministro, né, da Justiça, que as demarcações de terras elas estão paralisadas, né? Que tem um projeto, acho que está no Senado, de colocar as demarcações, a responsabilidade das demarcações de terras para o legislativo. Hoje é uma demanda que é do executivo, né? E isso, na verdade, é uma manobra dos ruralistas, né? Para poder entrar ter mais terras, né, para plantar. O quê? Soja e outras monoculturas, né? Vladimir, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos lá já. Há muitos anos atrás, o baile era da pesada, ninguém se lembra mais. Por isso, se você sentir o ritmo quente, chega junto na pista, chega junto com a gente. É que eu não me esqueço o que fizeram no passado, e quem sabe de onde veio não pega o caminho errado. Enquanto você dança, eu te conto essa história, te faço balançar, refresco sua memória. Eu tô falando de swing do bom, eu tô falando de funk, hip hop e soul. Eu tô falando de um negócio que te tira do chão, tô falando de peso, densidade e pressão. De um tempo de batidas e palavras certas, de vozes vibrantes, de dançantes poetas. O Black na pista fazendo aquele passo igualzinho o James Brown, morrendo no pedaço. A galera na boa enquanto a noite passava. Se a banda fazia o break, todo mundo cantava. Na nossa terra não foi diferente. Foi contagiante, foi incandescente. Foi ganhando a cena e foi ficando quente. Esse balanço foi enfeitiçando a gente. E o funk foi ficando de fato. E o Big Boy mandando pedrada no prato. E o Tony foi bizarro. E o Tony foi tornado. E o combo foi tão grande que ninguém ficou parado. Vai com Deus, meu irmão. Que o funk brother soul nunca te deixa na mão. Pois pra fazer direito tem que ser com amor. E quem tem o dom tem que ser salvador. Que lariou o dia, mas eu nunca me canso. De noite de melo é puro balanço. E eu vou chamar o síndico que eu não aguento mais. Um brinde pra quem ainda vai com gás. É que algo anda solto nas ruas da cidade. Só não vê quem é cego, não quer ver a verdade. Então se liga no som, batendo na porta. É que ele renasceu, o funk tá de volta. We'll be right back. Pois é, meu irmão, aquela festa acabou. Desligaram o som e o DJ se mandou. O b-boy agora só dança na frente do espelho. O Black foi pra casa e cortou o cabelo. Mas a mensagem fica, o chão ainda treme. Meu peito ainda canta, balança e não teme. Pois ele anda solto nas ondas pelo ar. O funk não morreu, é só saber procurar. Pelas noites da cidade ele anda escondido. Ainda soa nos ouvidos de quem quer escutar. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje conversando com o professor Vladimir Bertapelli, que é mestrando em Antropologia, que está fazendo um trabalho de campo lá com os índios Guarani, né? E a gente falava, né, no bloco anterior, né, dessa questão da mudança, né, da legislação, né, que agora seria um poder legislativo que determinaria... É, ainda está em tramitação, né? Né? Demarcação das terras. Porque aí eles têm a possibilidade, né, de mexer, de barrar, né? Uhum. E... Mas você tem alguma notícia a respeito desse projeto? Se a presidente vai ou não? Então. Assinar ou... Mas... De repente ela pode vetar isso aí. Né? É, se espera que ela tenha um bom senso de vetar, né? Mas o problema é que o que acontece é que o legislativo hoje, a maior bancada lá, que tem maior poder, é a bancada ruralista. Aí você imagina o que vai acontecer. Ele está aliado a fundamentalista agora também, né? É, tem o fundamentalismo cristão, né? É, também, que a professora falou agora, que comunga, né, desses mesmos interesses, né? E você tá, o Lucas também ficou de terminar de falar uma outra questão, né? Por favor, Lucas. Você tinha uma pergunta? Era da Raposa Serra do Sol, isso, né? Isso. Como você estava falando de demarcação de terras, eu fiz um trabalho na escola a respeito da Raposa Serra do Sol. Aí falava que os índios de lá acabavam, por não ter um incentivo do Estado... um apoio do Estado e da FUNAI, eles acabavam trocando madeiras com os ruralistas para obter dinheiro. Então, eu queria saber se você sabe de alguma coisa. Olha, quem fez a demarcação foi o meu orientador, né? É o Paulo Sanchilli, né? Professor da Unesp de Araraquara e também daqui. Agora ele está aqui na pós, né? E essa é uma questão que já vem desde há muito tempo atrás. Ali são os Makuxi, né? São diferentes, né, dos Guarani, né, que na verdade é um grupo caribe, né, se não me engano, acho que é caribe, que tem uns troncos, né, linguísticos, né, por exemplo, ali na região ali de Roraima e uma parte da região norte, são esses povos de língua caribe. Né? E no centro-oeste tem os macro-G, né? Que aí são os Craô, e entre outros, Chavante, entre outros. Né? E aí mais aqui para o sul, sudeste, são os Guarani, né? E tem os Caingangue, Mas os Kaingang são G também, né? É, e por aí vai, né? Olha, eu não sou uma pessoa certa para falar sobre a questão da Raposa Serra do Sol. Eu conheço um pouco, né? Por conta das conversas que eu tenho com o professor Paulo, né? E, olha, vendo o que acontece nas aldeias, não tem... A FUNAI, ela não tem tantos recursos como outros órgãos governamentais. Isso não é nada, tem um motivo, tem uma explicação por conta disso, né? E venda de madeira, isso ocorre. Isso não tem, não é nada demais, uhum. Né? Por exemplo, lembrando aqui de um caso que o meu orientador comentou uma vez, né? Que começo do ano, acho que foi o ano passado, ele foi para lá, ele mais uns jornalistas, né? E a estrada, que antigamente era relativamente boas, né? Para se trafegar, hoje tá largada, né? Isso depois que teve a demarcação, né? Que antigamente passava-se trator lá, deixava tudo bonitinho para os arrozeiros, né? Que são os ruralistas de lá, né? Uhum. Que na verdade eles foram entrando, foram ocupando, né? Ocupando, não invadindo, né? Invadindo terras, né, indígenas, e hoje eles tiveram, por conta da demarcação, eles tiveram que sair de lá, né? Mas isso não tem essa questão do incentivo. A gente vê também, no caso dos Guarani, há pouco incentivo, né, da parte do Estado, né? O pessoal sempre tenta, né, no caso dos Guarani, de trabalhar, né, associar com outros grupos, né, por exemplo, ambientalistas, grupos das universidades, por exemplo, o pessoal lá da Tabaçu, né, que é um lado lá em Peruíbe, né? Eles trabalham muito com turismo ecológico, né? E é muito interessante. Porque o que aconteceu? Foi uma coisa semelhante que aconteceu lá na Raposa, Serra do Sol. Havia um projeto, né? De construção de um porto, né? O Porto Brasil. E isso foi feito, era um projeto do grupo do Eike Batista, né? E esse porto ia invadir as terras tradicionais dos Guarani dali, né, da região. E, por outro lado, também tinha a entrada de uma mineradora, né, ali na região, que foi acabando com a vegetação local, e tanto que hoje diminuiu a caça, não tem tantos animais assim, tanto que hoje eles têm o que a gente pode chamar de um manejo sustentável, né? Por exemplo, não é toda a caça que não é toda hora que eles vão caçar, eles têm um cuidado para ver qual árvore que eles vão cortar, tem uma preocupação, né? E por conta da ação dessa tentativa de construção de um porto que foi barrada pela demarcação, né? E também a invasão da mineradora, isso teve problemas para eles, né? E hoje eles estão tentando, via Ministério Público, reflorestar a região, né? E existe apoio de organismos internacionais nessa luta aí? Não, olha... Eu não posso... com relação aos Guarani, eu não tenho certeza, né? Aí eu já não posso falar. Outros povos também, não sei, não tenho essa informação. Como você citou no começo, a questão de cultura, termo que é nosso e tal, a diversidade cultural que tem nas tribos, até que ponto o relativismo cultural atrapalha a preservação da cultura deles, da diversidade deles. É, a entrada, por exemplo, você falou assim que a cultura é um processo, mas esse relativismo cultural, esse contato com a sociedade que a gente fala que é civilizada, chega a atrapalhar a preservação deles? Não, é assim, no caso, vamos identificar, por exemplo, relativismo cultural, na verdade, é um termo que vem da antropologia, né? E que fala o quê? Que há uma diversidade de culturas, né? Uhum. Isso vem do Franz Boas, né? Lá na antropologia cultural americana, ele que levantou essa questão, né? E, na verdade, assim, as relações entre culturas diferentes sempre existiram na história da humanidade. Sempre. Trocas, não só entre povos indígenas, mas também entre, entre brancos e indígenas, ou entre brancos, né, tanto da Europa, leste europeu, e por aí vai, né, os eslavos, sempre existiram essas trocas, né? O problema é que a gente tende, no caso da nossa cultura, embora hoje em dia mudou um pouquinho isso, né? Mas ainda há esses resquícios de que a humanidade está dividida em estágios, né? De desenvolvimento, né? Aquilo do evolucionismo social, aquilo que você deve ter aprendido lá na escola, né? E na verdade, isso não ocorre, né? Não existe isso, né? Há várias culturas, mas essas culturas, elas são diferentes, mas não significa que elas são uma mais civilizada, outra incivilizada. Não existe, são costumes diferentes, né? Por exemplo, nas aldeias, né, onde eu fui, você não passa fome. A gente estava até brincando aí, eu falei, você vive bem. E tanto que para eles... por exemplo, não existe, uma outra coisa que eu lembrei, né? Não são sociedades da subsistência, são sociedades da abundância, né? A subsistência veio com a invasão europeia. Vladimir, vamos fazer mais um intervalinho, voltamos já. Chegou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou. Meu santo é forte, meu santo é sou, meu sangue é quente e não se apagou. Pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou. Eu não desisto, eu não vou sozinho. Mal começou. Pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou, pra cima deles eu vou. chegou. Pra cima, feliz eu vou. Pra cima, feliz eu vou. Pra cima, feliz eu vou. Pra cima, feliz eu vou. Pra cima. Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o professor Vladimir Bertapelli, né, mestrando em Antropologia pela Unesp. Estamos aqui no estúdio também com o Lucas Vitor Dias, que é aluno da terceira série do Ensino Médio da Escola Álvaro Guião, da professora Maíra, também do Álvaro Guião, Maíra de Andrade Medina, do professor Clésio, né, e comigo também, o professor Toninho. Nós estamos aqui conversando aqui com o Vladimir. Eu ia comentar a afirmação que você acabou de fazer, que eu achei interessante, porque eu tive uma experiência pessoal em relação a ela. Eu saí recentemente da universidade, que é a Unesp também, por acaso, né? Que eu fiz história. E eu tinha um professor que, apesar de você ter falado que é uma concepção que tem mudado, e tomara que mude mesmo, mas eu tinha professores que já eram livre docentes, que já estavam na universidade faziam muitos anos, e que ainda se referia a culturas indígenas como primitivas, né? Uhum. E a mesma coisa ele falava, por exemplo, culturas africanas, que a gente também sabe muito pouco sobre a diversidade lá, né? Ele falava assim, todo mundo quer defender a cultura deles, e já é um termo errado essa questão da gente defender a cultura deles, né? Como se eles não tivessem autonomia, né? Mas ninguém quer ir morar na África. Ele falava coisas assim, absurdas desse tipo. Então, é uma concepção que ainda é bem presente. É o etnocentrismo, né? Ainda. Uhum. Ainda, por exemplo, isso está presente. Tem mudado, assim, porque hoje em dia, por exemplo, eu vejo o Lucas, né? É um garoto, né? Está no terceiro ano. Ele já tem uma opinião sobre essa questão. Já consegue identificar a diversidade cultural que há não só no país, mas como no mundo, né? Isso é bom, é positivo, né? Ainda está em passos, né? A gente está caminhando, né? Mas realmente tem ainda essa percepção, ou melhor, essa visão, né, distorcida, né? Isso está dentro da universidade, está na escola, está no meio político, né? Há uma briga dentro da universidade também. Não vou falar que as brigas homéricas que eu tive no ano passado, né, por conta dessas questões, né, com determinados grupos, né, que acham que vai salvar a humanidade, mas a partir de um ponto de vista universalista, que não é bem isso que a realidade diz, né? É universalista e arrogante, né? É arrogante. Porque, assim, a concepção... por isso que eu falo, como diz um dos meus interlocutores, é um amigo meu, né? É o Lucas Caraí, que é um jovem pai, né? Acabou de ter o seu bebê, né? E ele fala, né? Fala assim, olha... cada aldeia é uma coisa, né? Isso é dinâmico. Por isso que eu falo, a cultura, ela é dinâmica. Ela está sempre em transformação. Por exemplo, você vai na aldeia, os meninos, os professores, eles têm, sabe, têm celular, têm consegue acessar a internet, conversa. Aqui mesmo, na universidade, na UFSCar, temos... vários indígenas de diferentes etnias estudando. Isso é muito importante, né? E eles estão fazendo a diferença, né? O que é importante é a gente entender o outro, né? Sair desse mundinho, né, como você falou, desse professor livre docente e tudo mais, de título, que não consegue ver o que está além. Às vezes, como eu falei, eu não passei fome em aldeia. Eu nunca vi um pai guarani batendo uma criança. Eu nunca vi uma mãe fazer pouco caso de uma criança. há uma educação assim muito importante. Eles têm um cuidado muito grande com as crianças, mas não é da forma como a gente vê aqui na nossa sociedade, né? É uma outra relação. O que eles prezam é a autonomia, né? E tanto que um garoto, ele tem autonomia para sair, mas ele tem respeito, por exemplo. Ele tem respeito e é respeitado, né? Assim como ele também deve respeitar os mais velhos, quem vem de fora. Você se sente bem indo numa aldeia. Mas é claro, você tem que ter esses preconceitos, esse etnocentrismo, né, que a gente tanto fala, né, que os antropólogos adoram falar, né, a gente tem que se despedir disso, né, e começar a entender a perspectiva do outro, né. Esse etnocentrismo, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de estudar um pouco disso, porque eu escolhi antropologia como optativa, né? É uma questão de você não entender um indígena como indivíduo, né? Normalmente a gente até vê concepções de que o indígena tem que ser preservado assim como se preserva a natureza. Então a gente tem historicamente um processo onde retira o homem da natureza, só que o indígena permanece lá, né? O que deve ser. É uma visão distorcida, né? Que na verdade isso tá na nossa, no nosso ethos, né? Na nossa formação, né? De separar o homem de cultura, né? Ou melhor, o homem da natureza. Eles não têm essa concepção. Para eles há uma linha muito tênue entre humanidade e animalidade, né? Eles têm uma relação muito forte com a terra, né? E tanto que a ocupação das terras, as retomadas das terras ancestrais, tem toda uma lógica, tem uma cosmologia por trás disso, né? Por exemplo, aqui é a terra dos meus antepassados. Como que eu identifico que é a terra dos meus antepassados? Olha, aqui se planta tal, tal, a gente encontrou tal fruto, a gente, aqui tem tal espécie de animal. Então, isso significa que ali passaram os antepassados deles. E é uma coisa que o Estado não entende, não só o Estado, né? Mas a maioria das pessoas não consegue compreender. Porque a terra, para eles, não é uma questão de valor, né? Uhum. É a ligação que eles têm com aquela terra, com aquele lugar específico. Isso. Né? É a existência. Por exemplo, como você estava falando, né? Me fugiu a palavra agora. A compreensão do outro, Eu falei a palavra? Não, você falou uma palavra que eu achei interessante, que eu queria... Agora eu não vou lembrar, enfim. Então, você observa isso e você busca compreender. Né? Por exemplo, a gente fala sobre demarcação de terra. Tem uma máxima que é muito negativa, de que no Brasil há muita terra para pouco índio. Na verdade, é o contrário, né? Há muita terra para pouco ruralista, né? E a terra para eles, ela é importante, porque eles conseguem, é dali que eles tiram a existência deles. É ali que eles aprendem, é ali que eles estão em contato com o sagrado, né? É uma questão que é diferente da relação, como o Toninho disse, que a gente tem com a terra, né? Fornece sentido, né, para a vida deles, porque eu tive a oportunidade de conhecer, que é outro âmbito, mas lá na minha região tem uma comunidade quilombola, né? E aí eu pude conversar um pouquinho com eles. Então você percebe que a acepção que eles têm do lugar, assim, é completamente diferente da nossa, que é um sentido utilitário que a gente tem, né, do lugar. A gente vai lá e tira o proveito dele. Para eles, não. Aquilo lá fornece sentido para a vida deles também, né? Faz parte deles. É uma questão identitária, né? Então... Não é porque, mais ou menos, os negros, eles também tinham uma estrutura muito parecida com os dos índios aqui no país, quando eles foram trazidos da África, eles também viviam em aldeias, viviam, né? Eu acho que, desculpa te cortar, Vladimir, mas eu acho que o que eles têm de assim, semelhante é a questão da subjugação, que torna essa questão identitária talvez mais forte. Que, né? Na verdade, no caso dos quilombolas, são povos que ex-escravos, né? Descendentes de africanos escravizados, né? E que, na verdade, eles foram retirados, né? Os seus antepassados até foram retirados do contexto, né? Em que viviam e transportados para cá. Então, eles tiveram que recriar, muitas vezes, uma África, né? Que ficou no imaginário deles, né? E tanto que eu tô lembrando de um trabalho de uma professora, a Manuela Carneiro da Cunha, que ela fala os brasileiros, né? Que é um povo africano, que na verdade são descendentes de africanos escravizados, que depois que terminou a escravidão no Brasil, eles voltaram para a África. E lá eles não eram mais identificados como... eles são brasileiros, né? Vieram lá da África e criou essa identidade, né? E tanto que eles reproduziram muitas coisas que eles passaram aqui, né? Foi uma busca de uma identidade, né? Cultural, né? Vladimir, poxa vida, gostaria de ficar mais 2 horas conversando com você, mas infelizmente nosso tempo está acabando. É uma pena. Queria agradecer muito a sua presença, Vladimir. Mas você sabe que esse espaço aqui é nosso, né? Por favor, volte aqui, nós temos muito que conversar ainda sobre isso. Quero agradecer também a presença do Lucas Vitor Dias, que é aluno da Escola Álvaro Guião, da professora Maíra, nossa querida amiga que está sempre nos ajudando. Eu que agradeço. Aqui, né? E Clésio, né? Clésio também. Quero agradecer também aos trabalhos técnicos do Eduardo Martins e convidá-los, a vocês, né, ouvintes, para que estejam conosco sempre aqui às quintas-feiras, às 17 horas, com reprise aos sábados, às 13. Sempre aqui, né, pela Rádio SCAR 95,3. Escute diferente. Em revista.